quebrada São Sebastião. Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão. Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar. Se correr, o bicho pega, se ficar, vai te pegar. Sou maloqueiro da quebrada São Sebastião. Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão. Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar. Se correr, o bicho pega, se ficar, vai te pegar. Tem que aprender a ser mala, ficar de bem em casa. Não deixa brecha pra ninguém te cobrir de bala. Assim como eu sou, você também pode ser. Maloqueiro, ligeiro, esperto, pode crer. Sem querer ser mais que você, ninguém é mais que ninguém. Ideia positiva, quem é mala sabe bem. Que meter ficha nos bandidos da quebrada é mal. Querer ser mais que os outros pode ser fatal. Leva pipoco, bicho solto, louco, doido. Vai ser mais um morto, então pare. Sai do meio doido, mete bala nos moleques, sangue no olho, ideia errada. Sou maloqueiro da quebrada São Sebastião. Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão. Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar. Se correr, o bicho pega, se fica, vai te pegar. Sou maloqueiro da quebrada São Sebastião. Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão. Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar. Se correr, o bicho pega, se fica, vai te pegar. Vai morrer! Se pode, maloqueiro, quem não corre, morre. Sobe e desce, vai pro céu ou pro inferno. Mas a ira de ver traição me deixa cego. Cabrito na quebrada, retirado de comédia. Qualquer dia encontrado, morto num beco escuro da favela. E seu corpo vai apodrecer, vai começar a feder. O 90 acionado, ninguém vai te conhecer. Sou mala, maluco, ferrado, com beck na mente e lombrado. Meu bairro voado, cuidado com os doidos. Na quebra te pega safado, eu sou assim. Tô no meio da fuleiragem, chegado na malandragem, louco da cabritagem. Tem que ter atitude e coragem, maloqueiro é mesmo selvagem. Eu já disse que todos já sabem, periculoso elemento na sociedade. Moro na favela, é verdade, os homens e os barracos invadem futuro na boca é a grade. Sou maloqueiro da quebrada São Sebastião. Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão. Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar. Se correr, o bicho pega, se fica, vai te pegar. Sou maloqueiro da quebrada São Sebastião. Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão. Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar. Se correr, o bicho pega, se fica, vai te pegar. E vai morrer! Sai, sai, sai, sai! Vaza, vaza, vaza! Não, não, não, aqui não te cabe não, sai fora, pilantra. Aqui é que vai morrer! Sai fora, que aqui não te cabe, moleque. Rapaziada da quebrada tem que se cuidar. Não dá bobeira na esquina pros homens não enquadrar. Não ganha a padaria nem o bar do seu Zé. Mala que é mala, não rouba quebra, né? Maloqueiro de verdade entra em qualquer lugar. Curte sua lomba e sai sem se machucar. Quem não tem guerra não entra em guerra, os caras considera. Moleque doido sem treta anda em qualquer quebra. Curte rap do tipo Naldinho Revolução. Cirurgia facção, sou do bonde ladrão. Faz fumaça sem vacilo com os doidos na esquina. Não usa droga pesada do tipo cocaína. Protege a vida, preserva o verde. Curte lombra sem treta e sempre consciente. Então pra ser maloqueiro você vai ter que aprender. Na periferia malandragem é viver. Sou maloqueiro da quebrada São Sebastião. Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão. Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar. Se correr, o bicho pega, se fica, vai te pegar. Sou maloqueiro da quebrada São Sebastião. Se liga na fita, meu irmão, aqui é som de ladrão. Maluco, fica esperto, cê não pode vacilar. Se correr, o bicho pega, se fica, vai te pegar. Tem que aprender a ser mala, tem que aprender a ser mala. Senão tu vai morrer, moleque doido. Tem que aprender a ser mala, tem que aprender a ser mala. Não pode vacilar. Tem que aprender a ser mala, senão tu vai morrer, moleque doido. Tem que aprender a ser mala, tem que aprender a ser mala, não pode vacilar.